Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse é o livro mais importante da Bíblia Sagrada. Muita gente tem ficado empolgada com o estudo que estamos fazendo das suas páginas, sem nenhuma pretensão de aparecermos como mestres do conhecimento oculto do Apocalipse. Nada disso. Somos estudiosos, confiantes na inspiração de Jesus para nós. Realmente, se Apocalipse quer dizer revelação, como é que é um livro de mistérios? Ele será misterioso enquanto nós formos ignorantes, não quisermos realmente aprender o que está ali. O livro começa assim: Apocalipse de Jesus. Outras traduções dizem revelação de Jesus. Que Apocalipse quer dizer o quê? Revelação. Revelação, o que quer se revelar é para não ficar oculto, né? Isto é uma coisa tão clara. No entanto, são necessários 2000 anos para que os homens aprendam a colocar de pé, não é? Esse, podemos dizer, ovo de Colombo, que o pessoal quis desfazer da descoberta de Colombo. Ah, nós já sabíamos, etc. Então o Colombo virou-se para eles e disse assim: coloquem, por favor, esse ovo em pé. Nenhum daqueles sábios conseguiu. Então ele chegou calmamente, bateu de leve assim numa ponta do ovo sobre a mesa, o ovo ficou em pé. Essas revelações são assim. Depois que se fala, todo mundo diz que já sabia. Mas o importante é ir dizendo a verdade, que aí, reconhecendo ou não, eles vão aprendendo também, vão deixando de ser ignorantes das coisas mais importantes do mundo, que são as espirituais. Aliás, eu já ensinei o segredo da salvação pessoal neste final de ciclo apocalíptico. Não adianta fazer abrigo antiatômico e mais não sei o que, mais não sei o que. Claro que o pessoal não vai deixar de cumprir as suas tarefas, proteção, isso e aquilo. O importante é nos colocarmos dentro da lei de Deus, do Cristo e do seu novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Sim, porque no 35 está escrito: somente assim, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Então quem está andando segundo a lei divina está fazendo a sua defesa pessoal, mesmo que vá para o mundo espiritual. Inclusive porque a religião de Deus é segurança na vida e salvação na morte. É um grande pensamento dos irmãos aí. Religião de Deus é segurança na vida e salvação na morte, ou vida é eterna. Por isso é que eu costumo dizer: o grande segredo da vida é amando a vida, que ninguém tem que morrer antes do tempo, que nem peru morre na véspera. Morre na véspera da festa, mas é no dia, coitado, dele mesmo. O grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Então vivamos a vida, amemos a vida, agradeçamos a Deus o corpo que Ele nos deu para que possamos evoluir. E ninguém diga aí: eu faço o que quero com o meu corpo, porque o corpo é meu. Não é seu, não. O corpo é de Deus, você vai prestar contas. Quando você morre, você não leva o seu corpo, não. Ele fica. Nenhum rei levou seu corpo. Nenhum. Nenhuma rainha. Nenhum general. Nenhum filósofo. Nenhum político. Nenhum economista. Ninguém, desde os mais simples aos mais esclarecidos, ninguém leva o corpo. Então como é que o corpo é seu? Isso é burrice elevada à enésima potência. É, o pessoal ouve a turma falar e vai repetindo feito papagaio. Nem pensa. Mas aqui, na religião de Deus, nós pensamos. Vocês querem tomar conhecimento de uma página que eu escrevi aos 18 anos. O título é Razão e Fascínio. Inclusive para esses soldadinhos de Deus inteligentes que estão aqui na frente, atentos. Parabéns, vocês são os grandes homens de amanhã, hein? Quem tem aquela publicação que eu fiz para a Mocidade Legionária? Eu botei lá os mandamentos da Mocidade Legionária. Legionário não é Maria vai com as outras, ele não se deixa arrastar por nada, vocês vão ver. Assim penso, jovem legionário, não sou nenhuma exceção, não. Hoje eu não tenho mais 18 anos. Botem mais muitos anos em cima disso. Bem, vamos então à razão e fascínio. Por que esse título? Vamos prestar atenção ao texto. Está aqui na publicação para os jovens legionários da boa vontade de Deus e soldadinhos de Deus no Congresso Jovem da LBV em São Paulo em julho do ano de 1988. Aquele congresso em que eu lembrei aquelas palavras de Pedro e João, acompanhados pelos apóstolos e discípulos de Jesus, diante dos sinedritas que queriam calar-lhes a boca. Que foi que Pedro, João, os discípulos e apóstolos de Jesus disseram àqueles ferozes adversários? Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Importa antes agradar a Deus e aos homens. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E importa antes agradar a Deus que aos homens. Aos jovens legionários da boa vontade e soldadinhos de Deus. Aqueles que estão no mundo e sabem o que estão fazendo. Levar a humanidade o novo mandamento de Jesus, a religião de Deus, a do amor universal, e anunciar a volta triunfal do Cristo, que não está pedindo licença a ninguém para voltar para o que é seu, né? Razão e fascínio. Zaru costumava dizer nas suas pregações: atingir o equilíbrio é a meta suprema. E concluía: o bem nunca será vencido pelo mal. Ora, para não ser atingido pelo mal, pecado, frustração, ou como queira chamar, o homem deve ter boa vontade. O que significa dizer, conservar, ao lado de acentuado bom senso, vontade firme. Será ele, pois, aquele que cultiva o equilíbrio, por pior que seja a tempestade. Que sabe aquilo que realmente é, pois ilumina seu caminho na verdade de Deus e não nega de antemão o que pode existir. Ele sabe porque sabe, isto é, porque aprende humildemente, sem considerar-se dono da verdade. Já o falho de ânimo, que se deixa arrastar pelos outros ou pela aparência dos fatos, acredita naquilo em que as pessoas em quem acredita disseram para acreditar. Assim o faz por gostar delas e de certas coisas às quais se acostumou e crê não poder viver sem. Este é o prisioneiro das convenções. O Maria vai com as outras. Aqui entra o sentimentalismo, censurado por R.H. Blight, escritor citado por José J. Veiga, como aquilo que é dar às coisas mais ternura do que Deus lhes dá. Traduzindo em linguagem simples, é ser mais realista que o rei. E quem quer ser melhor que Deus torna-se pior que o diabo. Resumindo, o primeiro, o de vontade boa, guia-se pela razão iluminada por Deus. O segundo, o de vontade falha, e que não conheceu a verdadeira iniciação espiritual, deixa-se dominar por fascínio. É um triste escravo do medo. Está aí. Para vocês pensarem bastante e escolherem o caminho a seguir. O da razão iluminada por Deus, que é amor, ou do fascínio das coisas que estão aí, as coisas humanas. Acredito nisso porque meu pai, minha mãe, meu avô, meus ancestrais, meu amigo acredita. Não, nós temos que respeitar nossos pais, nossos avós, nossas mães, nossos filhos, nossos amigos, mas não acreditar numa coisa só porque eles acreditam. Onde é que está a nossa consciência, a nossa evolução espiritual? Nós temos que ver a verdade onde ela estiver. Conhecereis a verdade de Deus, disse Jesus, e completou assim: e a verdade de Deus vos libertará. Meditem nessa página, porque qualquer ato e a razão iluminada pelo amor não aprove, não passa de bestialidade. O que a razão iluminada pelo amor não justifica, o que é mesmo? Bestialidade. Bestialidade. Não passa disso. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.